amigos, meus irmãos, estamos na chave número 20 das 21 chaves bíblicas da volta gloriosa de Jesus ao planeta que ele mesmo fundou por ordem de Deus. E essa chave número 20 está sintetizada assim: fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. A divina profecia deixa bem claro que ao término dos primeiros 3 anos e meio, isto é, exatamente na metade da 70ª semana de Daniel, será realmente desfeito o acordo, pacto ou aliança dos judeus com o anticristo. Só então, veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir, só então terá início a redenção dos sobreviventes de Israel, convertidos ao Cristo prometido desde Moisés, depois do Armagedom. Como acontecerá tudo isso? Como sabemos, já está profetizado no livro de Zacarias, capítulo 14. Mas como eu estou aqui para simplificar ainda mais as páginas da mensagem de Jesus para os sobreviventes, é bom aclarar a exposição do profeta de Deus, Zacarias, para que todos entendam bem o que estamos dizendo. A profecia de Deus através de Zacarias, capítulo 14, consta de 7 pontos fundamentais. Primeiro, versículo 2. Eu juntarei, diz o Senhor Deus, eu juntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Sim, todas sob o comando do anticristo. Segundo, e a cidade será tomada, apesar dos esforços dos judeus, defendendo Jerusalém. E as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e a metade da população irá para o cativeiro, mas a metade do povo não será expulsa de Jerusalém, permanecerá na cidade. Jerusalém está sempre na ordem do dia. Terceiro, versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Versículo 6. E naquele dia não haverá luz. Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será Senhor. 4. Essa será a praga contra o Senhor, a de ferir todos os que guerrearem contra Jerusalém. Vejam bem, não é contra os judeus, não. Contra Jerusalém. aqueles que guerrearem contra Deus. Sua carne apodrecerá, estando eles de pé. Seus olhos apodrecerão dentro das órbitas. A língua apodrecerá dentro de suas bocas. Versículo 12 e no versículo 15. E como esta praga será a praga dos cavalos, dos camelos, dos jumentos e todos os animais que lá estiverem. Coisa impressionante. Você já imaginou, meu querido ouvinte, que espetáculo dantesco? Sua carne apodrecerá estando eles de pé. Seus olhos apodrecerão dentro das órbitas. E a própria língua apodrecerá dentro de suas bocas. Os que vivem contra Deus vão acabar assim, podres, podres, podres. Já estão começando a apodrecer e não sabem. Estão brincando com a lei de Deus. Quinto, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Ponto 6, versículo 20. Naquele dia, todos os ornatos dos cavalos serão consagrados ao Senhor. Sétimo e último, não mais haverá mercadores na casa de Deus. Versículo 21. Isto não merece nossas palmas? Louvado seja Deus, não haverá mais mercadores na casa de Deus. Deus já determinou, tudo isso aqui é de Deus. E essa Jerusalém não é símbolo de judeu, coisa nenhuma. É o que representa no Apocalipse. Então se cumprirá a palavra do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eis que vinha com as nuvens do céu o Filho de Deus e se dirigiu ao ancião de dias. Ancião de dias, na linguagem profética, é Deus. E lhe foi dado o domínio e a glória e o reino para que os povos servissem o Cristo, e assim as nações e os homens de todas as línguas. O domínio do Cristo é domínio eterno que não passará. Seu reino jamais será destruído. Maravilha, só da gente ler fica emocionado. Vale a pena a gente sofrer, mas daqui a pouco terá todas essas bênçãos. É uma maravilha mesmo. Bom, daqui a pouco, ninguém vai dizer que não foi avisado, porque a RBD está dando isso pela primeira vez na história do mundo, hein? De modo que diariamente entram novos legionários. Deus está presente.